Muito bem, gordo! Muito bem, filho! Eita, vamos limpar bem esse corpinho e passar o sabonete nas perninhas, no ovinho, nos ovinhos, na outra perna, na barriga, debaixo do sovaco, do outro. Muito bem, gordo! Nas costas. Isso, muito bem, filho. Agora nas mãos. Na outra. Ah, tá ficando ótimo! Tá ficando ótimo, pai! Beleza. Agora só vamos passar um pouquinho mais de aguinha. Isso, filho! Isso! Eita, eita, filho! Eita, filho! Opa! Vamos botar agora um pouquinho de água. Vou botar um pouquinho de água. Isso aí! Muito bem, filho! Olha só, fica ainda dando água. Muito bem, gordo. Muito bem, filhote. Olha, e o copo esse? Ficou um copinho barco. Filho, um copo barco ficou. Essa cabeça, esse careca como pai, hein? Hein, filho? Careca como pai, carequinha como pai, filho. Eita, eita, olha isso. Não faz loucura, filho. Que é o que tá fazendo, gordo? Hein? Que é o que tá fazendo? Tá aqui, ó. Que é o que tá fazendo esse gordo? Hein, gordo? Hein, gordo Shaolin? Cabeça manchada, hein? Pronto, vamos, filho. Vamos, gordão. Vamos pra cima, pai. Eita caramba! Uau.